deixo o pulmão de ave em toca. Estico fólica, sanfona da ave, tem que resfolegar. Puxa a viola, vamos pontear, vem tocar. Canta um baião que o povo vai chegar. Vem de lá que eu vou de cá. Mas quer ver só como a dona vai gostar? Toca flauta, sanfona e viola. Mas quer ver só cantar, tô desafiando. Toca flauta, sanfona e viola. Vem cá. Dá no repique da zabumba da vem tocar. Bate pandeiro, triguinho, dançar, vem. Vem pro forró cantar. Baião chachado, coco à beira-mar, vem tocar. Toca o Nordeste pro Brasil dançar. Vem de lá que eu vou de cá. Mas quer ver só que molejo que vai dar? Toca flauta, sanfona e viola. Mas quer ver só como vai sacolejar? Toca flauta, sanfona e viola. Vem cá. Deixa o pulmão de ave tocar. Estico fólica, sanfona da ave, tem que resfolegar. Puxa a viola, vamos pontear. Vem tocar. Canta um baião que o povo vai chegar. Vem de lá que eu vou de cá. Mas quer ver só como a dona vai gostar? Toca flauta, sanfona e viola. Mas quer ver só cantar, tô desafiar. Toca flauta, sanfona e viola. Vem cá. Lá no repique da zabumba da vem tocar. Bate pandeiro, triguilingazá, vem. Vem pro forró cantar. Baião chachado, coco à beira-mar. Vem tocar. Toca o Nordeste pro Brasil dançar. Vem de lá que eu vou de cá. Mas quer ver só que molejo que vai dar? Toca flauta, sanfona e viola. Mas quer ver só como vai sacolejar? Toca flauta, sanfona e viola.